Tem a proa 230, seu limite é o localizador. Desça para 2000 pés. É, correção, Gol 605. Proa 230, desça 2000 pés. Limite ao lock. Para 2000 pés na proa 230, Gol 1605. Salvador, está 3597, vai passar a senhora. 517, bom dia. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, entrada da trip, próximo a tocar a pista agora. Gente, aguardando 3, 1 no menos, solo aos 1 no 4, direita 1 no 2, 1 no décimo 9. Direita 2 no 9, 5, 3 na 4. No 3, 5 no 7, baixar o travado. Afirmativo, baixar o travado. Tento 35 no 7, o vento 080 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. 080 com 8 da 35, na 7 de pouso. Alfa Juliette é a moto no 2 principal. Pro 160, autorizada final no 0. Esquerda 160, autorizado final da 10, 1605. Localizador total 9990. Total 9990, complete final, chame Turre no 86. 1186, muito obrigado, bom dia. 2 Salvador, muito bom dia, o total 9910, agora no localizador. Total 9910, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, número 2 para todos, aguardando pista livre, 9910. Ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre, muito obrigado. Já consegui ir ao trânsito. Quem informou? Sim. Ah, tá ok. Mas pode agilizar o táxi aqui e o Tutan vai iniciar logo na seguida. Pode o táxi em frente, ingressando a Juliette. Oscar Romeo, em frente ao Hangar da Alistar, é para Morro de São Paulo, visual 1 mil pés AGL, pista 1-7, curvando à direita, via corredores, da checa Chapego, 19-8, controle, 18-6-14, acione 0-1-2-6, novembro, Oscar Romeo. Passou externo, baixar, travar total 9990. Gente, total 9990. Então 3517, solo 17, libera a direita e chama 121, décimo 9. Direita, 219. Uno noite, décimo 6. Uno, 186, gol 9605. Uno, 24 a bordo, 4 horas e 25 a terra com 20. 124-25, Charlie Fox, táxi direita via Índia, ingressar na Alfa, transfira todos 86, anilho 12, no 012, no voo, L. Via Índia, Alfa, na Alfa, 186, obrigado, bom dia, bom trabalho, L5, 72. Salvador, bom dia, tá 3517, livrou pela... 3517, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição da Juliette, aguardando ingresso para o portão 7. Alfa vai mantendo da Juliette, na 3517. 290, pode iniciar, chama o táxi. Para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Afirma, continua e aguardando, 1605, bom dia. Tantris 1953, prossiga a descida para 2000 pés, autorizada a final 10. César autorizado a sinal número 0 também. O L5722 está pronto no ponto de cara da Amazônia. O L5722, após o total ali, mantém cabeceira 1-0. Após o total ali, mantém 1-0, o L5722. Posicionar logo à sua esquerda na saída do pátio. Pela frente do traço, tentando aí o pessoal de solo, está livre na sequência do portão 7, via Juliette. Ok, desloca a nave do push, vai prosseguir com cuidado no portão 7. Rota 9910, solo 18, direita 121, décima 9. A direita 1219, agora muito obrigado, mano. Paulo Salvador, muito bom dia, o Capital Norma, 190. Bom dia, total 9910, primeira direita na Alfa, na primeira esquerda na Kilo, parte 3 da Saliva Táxi. Direita Alfa. Gono 607, Centro da Hotel, autorização São Paulo Guarulhos, 360. Gente, o Gono 607, já temos aprovação, só um instante para a cópia, número 1 na sequência, por gentileza, 607. E aguardando. Gente, o Salvador, o gol 642, bom dia. 605, livre pouso, pistão no 0, 070 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso não no 0, gol 1605. 5722, decola os 21 no controle, 198, bom voo. Obrigado. Salvador, gol no 642. Gol no 642, 121.9 pra cópia. 121.9, 642. Paulo, bom dia, gol no 804. Sobe para o 320, vigilância radar. 320. Salvador, bom dia, gol no 642. 642, bom dia, já temos aprovado Recife, número 2 para a cota, só um instante, por gentileza. Sempre aguardando para a cota, 642. Golo 607 para a cota. Escuta, bom dia. Autorizado de Salvador para Guarulhos, nível de voo 360, via Pelo I-50, decola a pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição BDEV, controle 119.8, a torre 1 no 8.6 e o código 5421. Obrigado, Frisaneiro, Frisaneiro, decola da 10, Santa Cruz até 2.000, curva direita, da El Leda, 4.10, 2.6 é a torre, 5.4.2.1 para o Smoller, gol no 1.07. 5.4.2.1, correto, portão 10, chama pronto, puxa sinal. Chama na, por um mês, Salvador, gol no 1.05. Autorizado, Alfa, Chame antes da Juliette para ingressar para o portão 3 do pátio principal. Alfa antes da Juliette, o 605. Solo 3890, 4 horas de 5 de autonomia, 93 a bordo, alternativa Natal para o táxi. Tal 93, 1, 4 e 20. Táxi à direita via Juliette, a ingressar na Alfa, torre 186, altímetro 012, tem um bom voo, tá 3890. Sim, táxi autorizado via táxi Juliette e Alfa, a ingressar na Alfa, torre 186, a 3890, cuidado. Volume 642, cópia? Afirmativo, prossiga. Volume 642, aprovado Recife, nível 3, 90390. Via Upper Luiz 58, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.8, a torre em 18.6, acione o código 5420. Para Recife no 390, conforme nota do plano, Upper Luiz 58, pista no zero, mantém a proa até 2 mil pés e pode à esquerda, saída Puca, atenção Caju, 198, controle 420, transponde. São meia dúzia, chama o ponto para o espectro, né? Sempre chamará para posicionamento, no 642. Gol no 642 para posicionamento, botão 06. 2, portão 6, autorizado, time táxi. Chamada para o táxi, no 64. Volume 605, ingresso autorizado à esquerda, na Juliette, ou a última, na Índia, para o portão 3. 0, bom dia, mantenha o ponto de espera da 1 a 0. Mantendo o ponto de espera da 1 a 0, está 3, 2, 4, 0. Borosca Romeu, alinha e mantém pistão no 7. Afirmo, alinha e mantém na intervenção. 3153, a 2. 3153, bom dia, baixar travando. Bom dia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, meia dúzia de nós, então 3153. Livre pouso no 0, tá 3153. Solo, por gentileza. Voo 1804. Voo 1804, já temos aprovado o Galeão 360, portão 8, escute hotel, 1012, só um minuto para a copa, por gentileza, número 1. Gente, 1804. Papá, Zulu, Alfa, Índia, Guanambi, 085 visual, número 2 para copa, só um instante, por gentileza. Volume 804, cópia? Cópia 1804. Volume 804, aprovado Galeão, nível 360, via posição BDEV, após o Upper 9857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil subido da Leda, após Leda, então direto BDEV. Controle 119.8, ator em 1 no 8, decimal 6, vai acionar o código 5423 para o 1 no 804. 2360 para o Galeão, saída da BDEV, upper novembro 857. Corda 1-0, curva direita, super Leda, depois Leda BDEV, 2000, terceira milha, curva direita, 19-8, o controle 118-6, da torre 5423, o transponder 5-8-1-8-0-4. Correto, portão 8, chamo pronto para o espectro também. Tomara, bom. Papá, papá, Zulu, Alfa, Índia, qual o acionamento pista que decolaria? Pátio 5, pista no 7, pronto para a copa? Sol. Novembro, Oscar Romeu, decola de Salvador, 28, controle em 119, décima 8, bom voo. Passa, Zanau, Vieta. É, controle 119, décima 8, ator 118, décima 6 dúzia. E o transponder é 5413, 5413. O POB seria de? 2? 03, então, a informação com o seu hotel, altímetro 012, para acionamento, táxi, decolagem, torre 186 da presente, com voo Zulu, Alfa Índia. Zone Rô, próximo à esquerda, via Juliette para o portão 5, táxi autorizado. O Gol 715, já temos a aprovação do nível 360 para Brasília, número 1 para a Copa, só está em frente esquerda, escute o hotel, altitude 1012. Bom, 8, bom voo. 98, bom trabalho. Uno 3 mil, tá bem? Uno 3 meia. Uno 3 mil, copiado. Táxi aprovado após o estacionamento das voas da TAM, vai ingressar logo à sua esquerda no portão 5. Na sequência, via Juliette Alfa, quando estiver no 0, torre 186, altímetro 1012, tomou voo, Uno 642. Sete após a passagem do TAM, via Juliette Alfa, no Marcelo, no 10. 0, 5, 2, 6, 4. Azul 4149, puxa pega acionamento, portão 01, chama táxi, autorizado. O Zulu Alfa Índia está autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7. No 5.4 Voo no 7 no 5, aprovado Brasília, nível 360, 360, via Aerovel, Pesolu 17, decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, perfil de subida é Gole, Eval, transição, Ovito. Controle 119, decimal 8, ator 1 no 8, decimal 6, acione o core 5427. Controle 2682 247 correto, portão 2 chamando. 155 no 4, Aracaju, já temos aprovação 190, quanto para 4? Aprovado, Aracaju, nível de voo 190, via situação, direto Aracaju, decola pistão no 7, situação, decola pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2 metros da terceira milha, posto curva esquerda, subida Pucajama, transição Caju. Controle 119.8, a torre em 118.6, acione o código 5435, flip. Correto, chame quanto estiver em cima do Pat 3, flip. Paulo, bom dia, boa noite, 97. Boa noite, 97, bom dia, informação pública, hotel, altíssimo 0 no 2, já aprovado com fins 36.4. Pronto. Autorizado de instalador para com fins, nível de voo 360, via posição bridge, após o apesulo 16, o resto conforme a rota do plano. Pistão no 0, decola, mantendo reta até cruzar 2 no 0 da terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El. Leda, após Leda, direto, posição bridge, controle 119.8, a torre 18.6 e o código 5431. Pronto, Galeão no Terna, ataque autorizado direito, via Índia, graça na Alfa, transfira todos 86, altíssimo 012, voo. 012, autorizado, ataque autorizado, 897, autorizado, confine 360, bridge, apesulou no meia, decolou no 0, após 2.000 pés na terceira milha, curva direita, Dael, Lida, Black, Dael, Lida, bridge. 19-8-2-6-5-4-3-1-8-9-7. Ativo 2545-2085, bom dia, 3890. Colada 1-0, vento 040 graus com 03 nós. Pátio remoto, autorização de rebote até o fim, número 11. Gente, então mais que você alfa na remoto do pátio principal até a 11 do principal ainda, é isso? Positivo, senhor, positivo. Iniciar o rebote, chama estacionado o TAM Mike XA Alpha para o portão 11. XA Alpha. Alpha India, livre decolagem da 17, o vento variável com 03 nós. Número 10 para puxar estacionamento. 307, puxa estacionamento no portão 10? Afirmativo. Ô, comandante, só instantinho para puxar a brincadeira. A sua direita iniciou o reboque do 1321 da TAM, vai estacionar logo a sua esquerda no 11. Em coordenação com a sua equipe do Solo 5, o tráfego liberar a calça, está livre, puxar e acionar. Se desejar para o condicionamento, está livre acionamento na posição, aguardando o push. Na sequência, está autorizado conforme escrito. Se tiver na posição que o tráfego se encontra, não vai ser possível iniciar o push aí, gente. Só um instantinho, gente. Tá. Da paz do Lauco, Índia. Sonhos visuais, reporte fora da barra. A bota da fora da barra do Lauco, Índia. Controle, bom dia, azul 4149, decolou para 2500. Azul 4149, contato radar, sábado 360, vigilante. 360, 4149. Alfa ainda sobe para o 085. Sete, subindo para o 085 de Los Angeles. O 642 chama Centro Recife, frequência 12545, ao termo 2685. 1245-2685, Bruno 642, boa. Boa. 715. 2, 7 depois de táxi, Bruno, 715. 2 horas depois de táxi. Portão 8 para pushback acionamento. Gente, Gol 804, só um instante para puxar, por gentileza. Já temos aprovado o 37 companhia no 10. Vai preterir no táxi, só um instantinho, por gentileza. Faço isso. Economia 07, trafo já praticamente estacionando no portão 11. Pode coordenar com a equipe do solo e iniciar o push em coordenação. Assim, você está sem ser o push.